Exu é o dono da comunicação. Se eu desconhecer isso aqui, eu não sou Exu. Vale. E qual que é a sua colocação quando um espírito diz assim: nenhum espírito sério vai falar na frente dessa sua tecnologia? Ser sério é uma limitação. Boa. Exu consegue desmanchar a pedra. Convicção para Exu é um gelo no sol quente. Nossa. Todos que se acham convictos de algo estão se limitando ao saber. Estão se limitando a aprender mais. E quem não aprende mais não serve para viver. Na Terra não, pelo menos. Está vivendo para quê? Preso em algo que alguém te ensinou e não quer mais saber o que os outros sabem? E a curiosidade já morreu, já aprendeu tudo que tinha que aprender? Só não aconselho a tirar a própria vida. Aconselho a buscar outra vida, porque essa não te vale mais. Certo. Eu fico querendo entender, e até entendo, como o Senhor consegue ser Exu, ou seja, como o Senhor já falou antes, neutro, ou imparcial, diante de tantas opiniões diferentes, partindo até de uma mesma entidade. Claro. O Senhor domina a informação, filtra e consegue repassar diante dos seus interesses pessoais? Sim. Consegue? Sim. O Senhor já deixou de espalhar um diálogo que não fosse do seu agrado? Não. Entendi. Isso é ser Exu. É respeitar incondicionalmente, sem julgar. A informação, a conversa, o entendimento de cada um. Exu fala todas as línguas. Podemos dizer que Exu é a própria língua. A língua que fere e a língua que fere a quem feriu. É o chicote. Certo. Ô, Jubai Exu, cadê minha conta? À meia-noite, no meio da encruzilhada, eu ouvi uma gargalhada, tiririja vem de lá. E eu quero ver quem é filho de Umbanda, pra curar e vencer demanda, sem Exu descarregar. E eu quero ver quem é filho de Umbanda, pra curar e vencer demanda, sem Exu descarregar. Mojo vai Exu lá no Exu. Graças a Deus. Qual é o nome do Senhor? Exu Tiriri. O que quer dizer esse nome? Na minha falange? Em Urubá o povo chama aquele que é dono, chefe, rei, quem traz coroa. Na falange do povo brasileiro, Tiriri é alguém que é aleijado. Alguém que falta ali um membro. Sou chamado de Tiriri nessas terras, na energia que eu incorporo no meu cavalo. Tiriri. Entendido que foi da forma que eu me apresentei depois do meu desencarne. Claro. O senhor pode falar um pouco mais de tudo que é necessário viver antes de se tornar um Exu de lei? Primeiro precisa viver. Viver na sua plenitude. Acertar e errar. Conseguir acessar os extremos do certo e do errado, para poder ter peso e medida, para em seguida aplicar a lei. Para aplicar a lei também tem que saber primeiro o que passa pela cabeça de quem erra. e o que passa pela cabeça de quem acerta, para depois entender o que é a lei. Outra coisa além disso é a hipocrisia. Claro. Quando se diz Exu é neutro, ele direciona energia e quem pede o mal ele faz. Como o senhor entende? Exu não é neutro, Exu é apolar. Porque toda neutralidade dá abertura para quem quiser tomar conta, tomar. Exu não é neutro, não. Exu não tem polo definido. Exu é uma arma, pode ser usado como arma, como qualquer tipo de energia. Preciso trazer de volta o que sempre é dito nessa casa. Uma arma, uma faca, um obé, serve para preparar comida, mas serve para tirar a vida de alguém. Preparar comida, entende como sustentar uma vida. Tirar uma vida, não preciso explicar mais do que isso. As armas são usadas de acordo com a finalidade de quem impunha elas. Exu é isso também. Mas aí onde é que fica a luz de Exu? E a justiça de Exu fica onde? Sim, sim. Exu primeiro prepara o médium para depois incorporar o médium. Eu não vou incorporar num cavalo que vai me impedir o mal. Eu preparo ele primeiro. Uhum. Qualquer coisa fora disso é outra coisa que não é tiriri. Claro. Quando se diz que Exu é luz, o que se deve compreender disso? Não é o contrário de sombra. Apesar de entender que para existir sombra, precisa existir luz. Sim. Não é? É, o senhor tem pode que ter fazer a luz de um ponto. Uhum. Diga. Eu vi o senhor fazer de novo para mostrar para as pessoas. O senhor queria mostrar alguma coisa aí no chão? A luz sombra, né? Sombra. Sim. Só surge. Ah. Quando tem a luz do outro lado. Pronto, muito obrigado. É isso? Muito obrigado. E aí o senhor ia dizer que luz não é o contrário de sombra, apesar de acreditarem nisso, é isso? Sim. Certo. Então, que tipo de luz é essa que Exu carrega? É a luz do discernimento? Para além disso. Discernimento é só uma das gamas da luz de Exu. A luz de Exu também é uma luz que queima. Não é só uma luz que ilumina. É uma luz que queima, que ensina. E uma luz que provoca sombra, quando necessário. Quando a luz que queima os que são justos, ou os que procuram ser justos, eu faço uso da minha capa e cubro eles, para que eles não sejam queimados pela luz, ou essa falsa luz, que muitos dizem ter. Exu, espíritos que trabalham nas falanges de Exu sempre foram da luz? Não. Já falei. Tem que conhecer os extremos. Ah lá. E uma ordem não está determinada. Não preciso conhecer a primeira luz para depois conhecer a treva. Nem vice-versa. Tem que conhecer ambos de alguma forma para se tornar Exu. O senhor, enquanto trabalha para as ordens da luz, corre algum tipo de risco pessoal? Não. Quem é que vai topar com Exu? Seja bom, seja ruim. Nenhum. Exu não corre perigo nenhum. Exu não tem inimigo. Aqueles que tentam ser inimigo de Exu viram escravo de Exu. Não atinge Exu de nenhuma forma. Claro. O senhor trabalha como com as hierarquias superiores? De acordo com o entendimento que já é incumbido a Exu. Muitas vezes as forças superiores podem até dormir, porque Exu é um raio da luz da força superior. e é da própria essência de Exu, ser Exu. Explicar o que é Exu é muito difícil. Pois é. Não é difícil para mim explicar, é difícil para o povo entender. Tá. Exu está acima do bem e do mal. Na gente, nós, Exu, não se limita a esses conceitos medíocres de bem e mal. Exu tem muito mais o que fazer do que se preocupar em alegrar ou agradar a religião A, B, X. Não. Exu só tem que trabalhar e fazer o que tem que fazer. Só isso. Isso já é o trabalho de Exu. Entendido? Sim, senhor. Quando uma pessoa chama por Exu e ela quer ajuda para conquistar as coisas que deseja, vocês ouvem e atendem? Quando o desejo condiz com a necessidade, sim. Oh, o senhor está dizendo que sim, existem desejos que não condizem com a necessidade. Muitos. O senhor mesmo tem muitos desejos que não condiz com a sua necessidade. Claro. E todos que vão ouvir isso aqui. Exu é o dono da comunicação. Se eu desconhecer isso aqui, eu não sou Exu. Vale. E qual que é a sua colocação quando um espírito diz assim: nenhum espírito sério vai falar na frente dessa sua tecnologia? Ser sério é uma limitação. Boa. Ser sério. Parece que para desempenhar um bom trabalho tem que ser sério. Não, senhor, não, senhora. Não tem que ser sério. Quando entende que a função de liderar ou de comandar tem que ser sério, sisudo, está tendo uma ideia errada do que é Exu. Exu gargalha não só para dizer que está feliz, mas para proporcionar felicidade. A vibração da gargalhada de Exu atravessa paredes, atravessa falsidade, atravessa sentimentos, atravessa até convicções. Exu consegue desmanchar pedra. Convicção para Exu é um gelo no sol quente. Nossa. Fala mais sobre as prisões das convicções, por gentileza. Todos que se acham convictos de algo estão se limitando ao saber. Estão se limitando a aprender mais. E quem não aprende mais não serve para viver. Na Terra não, pelo menos. Está vivendo para quê? Preso em algo que alguém te ensinou e não quer mais saber o que os outros sabem? E a curiosidade já morreu, já aprendeu tudo que tinha que aprender. Só não aconselho a tirar a própria vida. Aconselho a buscar outra vida. Porque essa não te vale mais. Certo. Como o senhor se sente quando alguém usa o seu nome indevidamente? Tenho dó. Como conhecedor da lei, eu sei como essa lei vai ser aplicada. Aí o senhor pode me perguntar, e o senhor permite isso? O senhor dá corda? Não. Aí nesse momento o Exu respeita as leis, como sempre, e uma das leis maiores, o livre arbítrio. O senhor pode fazer a mesma pergunta para qualquer das entidades. Uhum. Não espere a mesma resposta. Sim. Porque Porque senão, se todas as entidades dê a mesma resposta para a mesma pergunta, não tem o porquê de existir várias entidades diferentes. Só bastava uma para cada médium. Pode-se dizer que até no astral os espíritos têm diferentes discernimentos a respeito. Quando o senhor fala de astral, o senhor se refere a quê? A mundo espiritual. Mundo espiritual, céu? Das colônias. Exu não vive nas colônias, Exu vive aqui na terra. Junto com o senhor, junto comigo. E como me referir, como eu devo me referir ao mundo onde Exu vive? A este, onde o senhor vive. Ah, entendi. Quando o senhor está nas encruzilhadas, que não está no terreiro incorporado, aí a gente começa melhor. Eu fico querendo entender, e até entendo, como o senhor consegue ser Exu, ou seja, como o senhor já falou antes, neutro, ou imparcial, diante de tantas opiniões diferentes, partindo até de uma mesma entidade. Claro. O senhor domina a informação, filtra e consegue repassar diante dos seus interesses pessoais? Sim. Consegue? Sim. O senhor já deixou de espalhar um diálogo que não fosse do seu agrado? Não. Entendi. Isso é ser Exu. É respeitar incondicionalmente, sem julgar. A informação, a conversa, o entendimento de cada um. Exu fala todas as línguas. Podemos dizer que Exu é a própria língua. A língua que fere e a língua que fere a quem feriu. É o chicote. Certo. Quando se define o Exu da Quimbanda, mais forte que o Exu da Umbanda, porque ele recebe sangue, como o senhor comentaria essa colocação? Eu sou Exu da Umbanda e recebo sangue. Para que separar a Umbanda da Quimbanda? Toda a ideia de separação de bem e mal é errônea, é hipócrita, é mentirosa, e quer fazer uso disso para dividir um povo que é um só. Bem e mal, Exu não tem que se limitar a isso. Receber sangue. Eu recebo axé. O sangue é só o condutor. Certo. Aqui nessa região, eu não sei como é nesse estado, mas passando por Piauí, percebi que tem uma percepção de Quimbanda como sendo a esquerda da Umbanda, né? Mas eu estou falando da Quimbanda, da religião separada da Umbanda, que realmente... Quimbanda não é religião, Quimbanda é prática. Alô. Não é uma prática religiosa. Não, né? Quimbanda é um ritual em específico. Sim. Que não é só o Exu que trabalha. Alô. Não é. Há quem pense assim. Sim. Se aprendeu dessa forma, tudo bem. Mas não é assim. Não é só Exu que trabalha na Quimbanda. O senhor conheceu o Nego Gerson? Conheceu? Sim. Tem uma reza de Nego Gerson que ele diz assim: corre, nego, corre ligeiro, tem quimbandeiro trabalhando no terreiro. A lua no céu escureceu, na hora dos quimbandeiros o Nego Gerson apareceu. Nego Gerson também é quimbandeiro. Dizer que a quimbanda é para o mal e a umbanda é para o bem, não existe isso. Umbanda e quimbanda não tem que ter separação. A quimbanda é mais antiga que a umbanda. Porque o povo não tinha conhecimento de o bem, de o amor, ser os pilares, não tinham pilares, só tinha uma vontade de viver e uma vontade de não morrer. Então, para não morrer, façamos qualquer trabalho em troca de aqué, em troca de dinheiro. Então a quibanda nasceu daí, da comercialização dos rituais. E por isso se diz que só fazia um mal. Quando queria o bem, ia rezar na igreja. Quando tinha inveja de alguém, ia na quibanda, para fazer o mal a alguém. E por isso dizem que a quibanda é do mal. Nossa! Que mal, que bem! Para falar com Exu sobre mal e sobre bem, tem que ter uma base bem boa. Porque Exu sabe conversar, sim, sobre as duas coisas. Sim. Exu está em contato direto com as duas. Olha. Então, o que aconteceu com o passar dos tempos? Quais espíritos passaram a se ocupar da quimbanda como ela é tocada hoje? E quais dirigentes acabaram se apoderando aí de direcionar energias sobre essa prática? Primeiro que essa nação foi erguida debaixo de muito sangue. E as outras crenças que nunca fizeram sacrifício humano pagaram. Só conheço uma crença que aceita e até hoje aceitou um sacrifício humano. Sabe qual? Qual? O senhor não quer se comprometer. O senhor sabe o que eu sei? Claro, o senhor é autoridade antes do senhor que eu, né? O senhor é Exu. Posso me contradizer até. Ah, é. Cristianismo. Ah. Reclamam de matar um bode, reclamam de matar uma galinha, um galo, um boi. Mas exaltam o fato de se salvar diante da morte de um ser humano, de um ser divino, e ainda levam a cruz como símbolo disso, de orgulho. Então, para se salvar, pode matar um humano, mas não pode matar uma galinha? Hipocrisia pura! Na Umbanda nunca matou gente para se salvar, mas os cristãos mataram o maior deles para se salvar e se orgulham disso. Vem dizer que nós que somos seguidores de Satanás, até porque eu nem acredito nisso. Satanás é só um jeito que os seres humanos inventaram para botar a culpa em alguém dos maus que eles mesmos provocam, que vocês provocam. Então, o início dessa prática da quimbanda foi uma troca. Ela foi uma prática mercenária pelas razões que o senhor citou. Sim. E como progrediu a ser conhecida como um ambiente onde se consegue rápido? O mal impera e as coisas são imediatas. Isso. Devido à comercialização. E devido à grande energia que quem vai pedir o mal já traz. A pessoa já vem com ódio, então já vem somando ódio do caminho da casa até o suposto terreiro. E o mal trai o mal. Então vem buscando, vem trazendo uma bola de mal e ali sim se cria aquela força grande. Por isso que é tão imediato. É matar uma galinha aqui, a pessoa que deseja morrer, morre ali na outra esquina. Olha. As pessoas conseguem se juntar quando tem ódio, mas quando tem amor parece que não consegue. Porque o senhor está dizendo que se uma pessoa sai de um lugar com a mesma intensidade que aquela que saiu com a intensidade do ódio, mas com a intensidade de amor, atrai lá no terreiro de Umbanda, pede, também consegue rápido. Também. Ah, porque Que eu... Só que o amor que está no ser humano, devido a tudo que vê e tudo que aprende, fica mais diminuído. O amor parece uma coisa menor, porque vocês só veem coisa feia. Sim. Coisa ruim. Então o amor parece que não existe. E a força do amor parece minimizada. Não é pequena. É minimizada nos pensamentos de quem vem se consultar com qualquer entidade. Resume o amor ao amor a algo. O amor a alguém. Falar de amor com Exu tem que ter muito ouvido para ouvir. Porque abrir mão da hipocrisia dói. Dói e ninguém quer. Por isso que diz que Exu é o ser inferior. Porque Exu é o espelho dos encarnados. E quando o encarnado vê o seu espelho, vê o seu reflexo, se sente incomodado. Sim, senhor. Quando um espírito da Quimbanda fala através daquele dirigente que, quando ele envia um trabalho para matar alguém ou destruir alguém, ou conseguir o que o outro quer, esse espírito sabe que vai ter a lei do retorno, mas ele já ensinou para o cavalo, para o médium, uma forma de se proteger daquela lei do retorno. E aí eu perguntei assim... A que preço e até quando? Pois é. Aí eu perguntei assim... Vocês protegem ele de qualquer mal acontecer e ele vai se satisfazer na ambição que ele tem de ganhar dinheiro e ser reconhecido de fama? Vai. Mas e todo o karma que ele acumulou? Não, isso daí a gente não tem como tirar. É o preço que ele está pagando. E aí ele desencarna. Ele fica imantado com esses seres da escuridão? Já vai direto. Pensando que vai ser resguardado. Ele vai ser mais um escravo. Olha só, ele me disse exatamente isso. Esses espíritos sempre me trataram bem e vão me tratar bem depois da morte. Então não tenho que me preocupar que eu vou ficar com eles. Vou ficar com eles na proteção deles. E onde é que eles moram? Onde é que eles habitam? Claro. É um lugar bom? Não, senhor. Eles mesmos disseram que tem que lutar dia e noite para manter o status, porque lá, se não fica muito mais que acordado, cabeças rolam. É assim mesmo, seu Exu? Cabeças rolam. E volta para um lugar para ser rolado de novo. Eita. Eles dizem que quando se tem muito karma... Pois não, o senhor ia falar alguma coisa? Sim. Quem comete maldade é porque não tem noção da real maldade. Quem faz o que é ruim não tem noção do que é ruim de verdade. São ignorantes. Ignorantes que visam o dinheiro, o aqué, status, a fama, o carinho dos outros. Carinho? Quem tem muito não tem amigo. Olha. Tem sanguessuga. Então já padece na terra, mesmo sem perceber. Quando alguém já te ama sem te conhecer, pode ir atrás que é falsidade. Então já está sendo retribuído aqui. Nossa. Então o senhor está dizendo assim: a pessoa está iludida que compensa, porque nunca passou por dor verdadeira. A dor que eu já senti, ninguém passou. Eu passei. Talvez tenha passado a dor que eu passei, mas não no entendimento que eu passei. Na intensidade, né? O que é que o senhor acha dos suicidas? permitir. O senhor tem permissão de dizer a sua opinião nessas conversas? Sim, senhor. Pois se for dado pelo senhor. Me diga o que o senhor acha sobre os suicidas. Eu acho que são pessoas que devem ter dois tipos de suicida. Aquele que tira a vida para matar o corpo e aquele que tira a vida para fugir de uma situação. Esse que tira a vida para fugir de uma situação, acredito que é mais amenizado, porque ele não queria sair da vida, ele queria resolver. E o jeito dele resolver foi aquele. Mas o que mata o corpo, eu acredito que abrevia a estada onde devia, sofre aquele tempo, pois não. Isso é matar o corpo. Ah lá. Isso é matar o corpo. Até quando o espírito está incorporado? Também. Isso é físico e esse é físico. O senhor está aí quebrando um tabu. Não tem que quebrar? Sim, senhor. Se não for Exu, quem é que vai fazer isso? Porque a pessoa sempre diz, o Exu leva. E ofício sagrado, isso é um sacrifício que os médiuns passam. Não é vício, é sacrifício. Limitar seus tempos de vida em terra para obter evolução espiritual para si, para quem ele está ocupando a matéria e para quem vem em busca de ajuda. Bom. Isso é um sacrifício. Cada bichinho desse é um pouco de vida a menos que meu cavalo tem. Meu cavalo é consciente disso, eu sou consciente disso. Mas vale a pena. Certo. Pelas vidas que a gente salva. Oh. Então, essa visão que, se eu tiver errado na porcentagem, o senhor me corrija. 99% dos umbandistas têm, que fumam e bebem, que Exu leva e fica tudo bem? Exu leva os efeitos da mente e alguns do corpo. Não é todo, mas a gente leva sim. Ah. Tem pais e mães de santo que trabalham 40 anos bebendo e fumando e morre de morte natural, deitado, um sono mais belo. Mas tem pais e mães de santo que padecem de uma forma feia. Será que foi isso? Foi isso? Não, foi a mal vida, o mau serviço que provocou a morte feia. Tem muita gente que recebe Exu e todas as entidades da Umbanda que bebem e fumam e não fazem uso disso no seu estado consciente. Sim. Morrem do mesmo jeito. Morrem quando... Quando eu digo morrer, entenda que é o desencarne. Sim, sim. O desprendimento do corpo físico. E essa expectativa dos que trabalham com Exu que serão recebidos por Exu depois da morte? É assim? Não necessariamente. Cada um tem um guia. E o trabalho de Exu não é de resgate. O trabalho de Exu é de descarrego e proteção. Quando o resgate precisa de uma intervenção mais dura, Exu está presente. Então, quem foi recebido por Exu depois do desencarne é porque não teve essa vida tão boa e lá não teve uma experiência tão boa. Quando eu digo lá, o senhor entende o que eu estou falando, né? Sim. Lá depois da vida do corpo. Quando... Primeiro vamos falar com o senhor aqui, o que que é karma? A forma mais sutil da justiça. Quando é oferecido karma, é porque ainda tem jeito. Karma é algo que nasce trazendo. Aí a escolha é se eu valorizo o karma ou o aprendizado para amenizar o karma. Cada um tem sua escolha e suas orientações. É sempre que nas nossas vidas vamos encontrar aqueles com os quais temos créditos e débitos de vidas passadas? Sempre. Vai acontecer sempre. É. E se na nossa caminhada a gente passa um tempo mais prolongado com alguém, isso seria um indicador de que realmente tiveram um encontro em outras vidas? Sim. Não precisa ser também um tempo extenso. Às vezes, um simples olhar. Uma mãe que perde o filho logo após o nascimento, ou o filho que perde a mãe logo após o nascimento, já é um resgate de karma. Olha. Já existe uma lei superior regendo isso. Pronto, agora vou chegar onde eu queria chegar. Quando eu sou um praticante da Kimbanda, me pagam e eu faço. O espírito que me assiste e fala, pague o que eu faço. E ele realmente faz porque a pessoa chegou com ódio para matar a outra. Quando ele direciona essa energia através da ciência e magia dele, somada à ciência e magia desse espírito que o está assistindo, alcança o destinatário final. E esse destinatário final era para viver 80 anos, mas só está com 40. Morre aos 40. Os outros 40 ficam na conta de quem? Que ele deveria viver e não viveu. Dos dois. Dos dois quem? Quem pediu e quem proporcionou. Ah, o espírito que assistia o médium. E o médium? O médium também. Então podemos dizer que são os três. Mas é um peso muito leve para dividir para três. É, realmente. Então multiplica por três. Aí depois divide para três. Ah, entendi. Então fica o mesmo peso para todo mundo. 40 anos de sofrimento. Para cada um. Já ouviu a história do dedo, né? Quando aponta, é um para frente e três para trás. Sim. É nessa lógica. Então o senhor acredita que o argumento de dizer, pelo menos esses espíritos que me assistem me amam, argumento número um. O argumento de dizer, eu preciso de dinheiro e eles me conseguem. E o argumento de dizer que depois da morte eu vou estar protegido por eles, são falsos e que não... Falhos e errôneos. Eita. Primeiro, moço, o senhor tem que entender algo. Pois é. O senhor e todo mundo que vai me ouvir. O dinheiro não compra saúde. Faz com que o senhor possa morrer na cama mais aveludada e ter o enterro mais bonito. Mas não compra saúde. Pode prolongar o seu sofrimento enquanto o senhor está doente. Porque tem dinheiro, não morre logo. Aí fica sofrendo. O dinheiro causa a ganância de quem não tem ou de quem tem pouco. Mais um sofrimento na terra. Sofrimento de quem não consegue confiar em ninguém, de quem não consegue dormir tranquilo porque qualquer barulho é alguém querendo lhe roubar. E tem uma grande coisa que influencia tudo isso. É o jeito que a grande massa, que parece que ser grande, mas os ricos do planeta são poucos, os ricos de dinheiro, mostram que para viver bem tem que ter, não tem que ser, só ter. E quando se limita só a ter, esquece de ser. Então tenho que ter dinheiro para mostrar para os outros que eu estou bem. E os outros que não têm dinheiro e vê aquele que tem e pensa que está bem, vai querer ter também. Então por isso também a comercialização dos rituais. Devido a esse povo que quer mostrar para ser bem, tem que ter bens. senhor observou a morada do moço. O moço trabalha na Umbanda, mas agora que conseguiu um jeito de ganhar dinheiro, fora a ajuda dos filhos de cão da casa, entende? Pergunte se o moço é infeliz. Sim. Julga a felicidade pelo que tem. Olha. Não pelo que é. Cavalo recebe patada diariamente de pessoas que ele confia. Recebe problemas de pessoas que ele nem conhece. Ele é infeliz. Talvez em alguns momentos durante o dia. Até para testar e estimular a resistência dele. No ofício sagrado. Então quando se cria um jeito universal de viver bem, os que não conseguem até roubam. Para tentar viver bem como aqueles que têm. Então tudo isso é um tijolo em cima do outro, é uma construção do viver bem. Viver bem é ter, não ser. Quando o indivíduo não consegue ser, ele busca ter. Faz todos os sacrifícios, até a própria alma é sacrificada, para que consiga aqueles bens, para ter e o ser. Fica esquecido. Como vivem esses 40 anos que sobraram a pessoa que pediu, o médium que fez e o espírito? Porque o espírito já está morto, né? Como... Vive, os que estão encarnados, pelo menos, vive cheio de bens, mas sem nenhum bem. Nenhum bem querer. Nenhum bem gostar, nenhum bem viver. Cercado de coisa fútil. Desnecessárias, coisas desnecessárias. Luxo vem para ludibriar. Parece que isso é conversa... para amenizar as dores de quem é pobre. Então. Eu não acho bonito uma família passar fome. Dinheiro é necessário, nessa terra é. Mas o que é que eu acho bonito? O senhor sabe o que eu acho bonito? O que o senhor acha bonito? É uma mãe dividir um prato para seis. Onde quem tem seis pratos, não tem ninguém para dividir. E quando divide, já fica com aquele pensamento. Esse dá querendo o que é meu. Não divide, dá. Dá o que sobra. Para não querer o que é meu. Então quem tem muito isso, perde muito disso. Não é uma regra. Mas é a grande maioria. E às vezes quem tem muito isso parece que procura meios de compensar. Não sei em outro lugar, mas nessas terras quem tem isso explorou muito. Quem tem isso. E hoje tem. Se não explorou por si, mas quem proporcionou ter isso, explorou. Isso é uma verdade. E exploraram esses espíritos pobres que comercializaram a venda de rituais, a venda de energias. Hoje existe isso em todas as religiões. Quando eu falo isso, olhando para o Senhor, mas para que todos que estão me ouvindo possam entender o que eu estou falando. Sim, senhor. Encarnados e desencarnados. Quando o senhor fala e desencarnados, quer dizer que isso vai chegar aos ouvidos daqueles que ainda se encontram iludidos, que estão ganhando na busca do ter, esquecendo-se de ser. Moço, observe. Existe uma diferença muito grande entre caridade e solidariedade. Caridade é dar o que sobra. O povo diz que a Umbanda é caridosa. Isso aí foi uma ideia construída pelos fundadores dessa Umbanda que vocês conhecem. Caridade não é dar o prato que está sobrando, é dividir o único prato que tem com quem não tem nada. Essa é solidariedade, né? Isso é solidariedade. Eu acho muito vergonhoso quem tem muito. Passar por quem não tem nada e ainda acho que vai querer me roubar. É pra sentir vergonha um ser desse. Vergonha e não sei como consegue dormir. Muitos não conseguem. Ei, meu Juba Exu! Claro. Mas Exu não é assim tão bom. Não é bom, não. Bom é a justiça. Exu só é justo. Exu não procura ser bom. Exu procura ser justo. E consegue. Sempre. Quando fala de Kibanda, diz que é a religião do Exu. Religião dos Quiumbas, que se dizem Exu. Exu tem luz, Exu tem discernimento. Exu não é comprado com uma bebida. Quem achar isso está muito errado. E quem reproduzir isso está errado duas vezes. E se... esses espíritos... Falo da Kimbanda que hoje dizem que é Kimbanda. Isso. Que a Kimbanda na origem nunca foi isso. Nunca foi. Nunca foi isso. Qual que era o propósito dela? Da Kimbanda? Na origem. Desmanchar o mal. Oh. Só que para desmanchar tem que saber fazer. Mas dá para fazer o mal sem direcionar ninguém. Pode fazer o mal para um pedaço de madeira. Já apodrece, né? Aí aprendi a fazer, agora eu vou desfazer. Só que o povo aprendeu a fazer, mas não aprendeu o sentido de aprender a fazer. E o Exu que se propõe a fazer isso, não é Exu, pode ser um Kiumba, dizendo que é o Tiriri, dizendo que é o Tranca-Ruas, dizendo que é o Exu Morcego, dizendo que é o Exu Veludo, dizendo que é o seu Tatá Caveira. Não! Exu trabalha na Kimbanda, na verdadeira Kimbanda. Por isso que não tem que dizer que a Kimbanda é do mal e a Umbanda é do bem. Aham. Quem diz isso está muito errado, ludibriado. Povo ignorante. Não tenho raiva deles, tenho dó. Porque eu sei como acontece depois. O senhor já, a segunda vez que fala que o senhor sabe como é a dor do sofrimento, e agora o senhor falou que porque eu sei o que acontece depois. O senhor poderia contar um pouco da sua história? Quando eu lhe perguntei o que o senhor achava sobre um suicida, aqui um suicida na sua frente. Ah, e era do primeiro caso ou do segundo caso? Aquele que matou o corpo ou fugiu do problema? Eu tentei matar a dor que morava dentro de mim. Fugiu. Mas essa dor foi o que causei. Então posso ser os dois. Me apresento ao Senhor. E me exponho. E exponho o meu cavalo nesse momento. Confiando na verdade que eu sei. Me chamo. Me chamei em terra. Bartolomeu Custódio. Descendente de portugueses nessa terra. Branco, rico, primo de um barão do café. Me viciei em jogos, tinha família. Uma linda mulher e dois lindos filhos, um menino e uma menina. Família perfeita. Ricos, com morada, com escravos. No entender do bem viver comum, no senso comum, esse seria o perfeito. É, realmente. Só que o meu perfeito era nas noites, jogando, bebendo. Há muito tempo eu não dava carinho à minha mulher. O que quer dizer isso? Há muito tempo eu não dava o quê? Tô contando minha história. Claro, eu não ouvi. Em vida, há muito tempo eu não dava carinho. Carinho. A minha mulher. Sim, senhor. A minha companheira. Pois não. Ficava cuidando dos meninos. Do casal de filhos que nós tínhamos. Genoveva e Arthur. Ambos lindos. E mulher mais linda ainda. Eles não incorporam no Ubanda. É um pesar. Me viciei em jogos, em bebidas. Me endividei até minha família passar fome. Mas eu tinha um primo rico, barão. Toda vez eu ia pedir dinheiro emprestado quando eu estava endividado. E ele sempre me emprestava. Uma vez na madrugada bati sua porta e disse: primo, aquele dinheiro que eu estou lhe devendo, posso lhe pagar depois, me empresta mais um pouco. E ele já não aguentava mais aquela situação. Custódio, veja a tua situação, maltrapilho, mal vestido, vendeu as calças no jogo, perdi. Estava vestido com a roupa de um mendigo que eu peguei dormindo e o assaltei. Tirei a roupa dele e vesti porque eu estava nu. Vendi até a roupa do corpo para pagar a dívida de jogo. Anéis, colares, joias eu tinha para dar e vender. Não tinha para perder, mas acabei perdendo. Dívida de jogo. No começo era muito bom o jogo. Comecei a me embriagar muito e me perder no jogo. Então, nessa noite fatídica, bati na porta do primo barão. Ele não me veio com dinheiro, mas veio com palavras valiosas. Custódio, tu tens sido um mau marido, um mau irmão, um mau filho, um mau primo. E sobretudo o meu pai. Aí tu vem me pedir dinheiro, que eu sei onde esse dinheiro vai parar. Tu não serve mais nem pra viver, Custódio. Olha como tu tá vestido, olha pra tu. Como tu vai sustentar tua família? Desse jeito, o emprego tu não consegue. Tu nunca aprendeu ofício nenhum. Sempre viveu às custas da tua herança. Só que acaba, fonte seca. Não é, Custódio? Lá estava eu, na madrugada, os cachorros latindo pra mim. Nenhuma mulher mais se oferecia, porque não tinha mais dinheiro e nem pinta de quem tinha dinheiro. Estava vestido com a roupa de um mendigo. Ao passar por cima de uma ponte alta, me senti tentado a tirar aquela dor que o meu primo plantou em mim. Ele não plantou, ele só regou. Quem plantou a dor fui eu. Mas ele tinha toda a razão. Mas eu não tive razão em tentar contra a minha própria vida. Eu me joguei. Não morri de pronto. Fiquei muito zonzo. Quebrei a perna direita e um ferimento grave na cabeça. Minha mandíbula se deslocou e eu fiquei com a boca bem aqui. E saí andando. E o povo correndo com medo de mim. Lá veio um aleijado torto. Olha a boca dele. Caminhei, caminhei e sangrei até a morte. Ninguém me acudiu. Porque era, não era mais o primo do barão. Eu era apenas mais um mendigo sofrido. Que não tinha valor algum. E assim desencarnei. Trabalho muito no Vale dos Suicidas por conta da história de vida minha. Mas eu não trabalho contando minha história. Não. Lá não dá para contar a história de vida. Não tem tempo. Tem que ir lá e buscar pelo pescoço, cada um. Aqueles que de alguma forma conseguimos enxergar uma possibilidade de evolução. Certo. O senhor falou uma coisa muito valiosa em tudo isso. Eu gostaria que o senhor pudesse expandir um pouco mais. Aquilo que existe dentro de cada um de nós não é plantado pelos outros. O que eles podem fazer é regar. Mas foi você que colocou ali. Já mora. Todos têm um mal dentro de si. As circunstâncias, as experiências regam. E faz com que essa semente brote. Quando ela brota, é muito rápido. Não dá mais tempo de se arrepender. É bom que cada um saiba. Tem uma semente ruim dentro de si. E que não dê a oportunidade de ninguém regar ela. Sabendo a humanidade que existe hoje, sua situação psicológica e emocional, o senhor como Exu, acredita que a gente precisa ouvir o que nesse momento? Que todos, todas, que têm um sofrimento não é uma causa de nada, é uma consequência de ações. Cada uma tem poder sobre a própria vida, inclusive de tirá-la. Mas a semente é sua, o terreno é seu, só rega ela quem permitir, quem vós permitir. Eu permiti. Tinha uma cerca, eu abri a cerca. Não boto culpa no primo. Não boto culpa em quem regou. A culpa foi minha, de ter abrido a cerca. De não ter deixado aquela semente virar substrato para que a semente boa brotasse. Porque quando a semente fica lá, sem ser regada, sem ser cultivada, uma hora ela se desmancha e vira adubo também. E o bem floresce. E frutifica. E espalha a semente. Dá para entender assim? Sim. Graças a Deus. Estamos chegando perto dos minutos finais. Se o senhor estivesse no meu lugar, eu não conheço o senhor tanto quanto o senhor se conhece. Então não tem como eu fazer isso. Mas se o senhor estivesse no meu lugar, que pergunta faria a si próprio, conhecendo-se e conhecendo todos que vão ver, para que possamos colher mais conhecimento com vós? Perguntaria o seguinte: Senhor Tiriri, vale a pena cometer sacrifícios? Como um bom físico, deixei de falar isso, né? Fui letrado, diplomado, sou físico. Formado em física. Será, senhor Tiriri, que essa lei, baseada no que eu disse, sim, do retorno, vale a pena seguir essa orientação? Vale a pena cometer sacrifícios em nome do bem? Eu diria sim. E também não. Em nome de que esse sacrifício? Em nome de um bem maior ou de um bem próprio? Quando se fala de bem próprio, já se leva ao egoísmo, mas o egoísmo é necessário. Quem faz o bem tem que ser egoísta para se manter vivo, para poder continuar com o trabalho do bem. Egoísta no sentido não de esquecer quem está próximo, mas de cuidar de si. Cuidar de se manter vivo e ativo e saudável para que o trabalho continue. Não deixar o mal da terra nem o mal espiritual chegar perto. Se cuidar para, enfim, cuidar dos outros. Não tenha o egoísmo como algo negativo. Assim como um veneno, dependendo da dose, pode ser cura. Tudo exacerbado, tudo demasiado vai fazer o mal. Até o bem em excesso faz mal, porque acostuma as pessoas. E quando se acostuma somente com o bem, não tem dimensão do que é o mal e acha que tudo é bem. Tudo tem que ser medido e bem pesado e bem dosado. A lei do retorno está aí. Para quem age de má fé e para quem age demasiadamente para o bem. Senhor Tiriri, o senhor está falando que o bem em excesso faz mal? Não para quem pratica, mas para quem recebe. Não deixa de ser um mal para quem recebe. Sim. Uma dose de coisa boa é extremamente necessário, mas uma dose de coisa ruim é necessário para que saiba o sabor do que é bom. Entendido? Sim. Uma questão final antes de pedir a vossa mensagem final. Tem uma colocação feita por um Tiriri que as pessoas veem como uma colocação muito atrevida. E, no entanto, ele fez. Ele fez, ele tem conhecimento. E um desses espíritos, né, da mesma falante do Senhor, fez uma colocação através de um médium, numa oportunidade de aniversário desse trabalho. Eu quero que o senhor comente isso e saber até onde isso é atrevimento ou uma postura de Exu. De dizer assim, que estão guardados todos os caminhos, 360 graus à volta do meu aparelho. Se isso seria um atrevimento da parte dele fazer uma colocação dessa? Nunca! Quando estão guardados os caminhos, podemos entender que eles estão abertos. E guardados. Dentro da palavra guardado existe várias possibilidades. Guardado também pode ser escondido. Quando se guarda algo, se tira das vistas de alguém. Nesse sentido, posso dizer que o meu companheiro afirmou que estão guardados, escondidos, de quem quer vetar, barrar seus caminhos. Para vós estão guardados para que, no momento que precisar acessar, o Senhor Alá disponibilize deles. E depois desse tantos caminhos trilhados, vai fazer o quê? Já terminou? Será que terminou? Para Exu não tem caminho sem fim. Não tem. Até porque o fim não é fim, como o povo acha. O fim é só uma forma de recomeçar. É só um novo recomeço. É o início de outro ciclo. Sempre que algo acaba, dá início a outra coisa. O senhor falou para a gente não tem caminho sem fim, o senhor quis dizer, para a gente não tem caminho com fim. Né? Não tem caminho sem fim. Ah, ok. Sem fim. Não tem caminho sem fim. Sim. Não errei no que eu queria dizer. Pois é, eu que não entendi, então vou perguntar de novo. Que a gente interpreta diferente, né? Sim. Não tem caminho sem fim, ou seja, não tem nenhum caminho que sobre ele não tenha um objetivo útil. É isso. Quando eu digo fim, é objetivo, isso. Não é o final, não é o encerramento. Sim. Porque os caminhos levam a um fim. Há uma finalidade, não há um final. É. Chega a um objetivo. Quando chega nesse objetivo, já se encontra outro para trilhar. Qual seria então, seu Siri, a sua mensagem final? Guardem a vida. Não é hipocrisia, mas é uma palavra verdadeira de um suicida. Guardar a vida dos seus, a sua, guardar a vida de quem te protege e também de quem te demanda. Desejar a morte do inimigo é medo que ele seja mais forte. É melhor guardar a vida do inimigo para ele ser mais um, admirar a vitória de cada um. E essa vitória não vem muito fácil, não. Até porque se tem inimigo, eles não vão deixar ser fácil. E quando eles pensam que estão atrapalhando, estão mais é fortificando. E o trabalho, quando às vezes é atrapalhado, existe um aprendizado para que tudo de mal que alguém desejou, que não desse certo, que não caminhasse da forma mais correta, fosse só mais uma forma. Mas uma pedra jogada é mais um degrau para subir. E uma pedra em cima da outra fica mais alta e sobe na outra. Joga outra pedra e sobe na outra. Não faço da pedra um obstáculo, faço da pedra uma subida. É como Exu faz. Exu realoca as coisas, canaliza as energias para quem quer subir, botar pedra em cima. Para quem quer descer, espera a próxima pedra e bota a cabeça no caminho, aí cai rápido. Então é isso. Exu ensina cada um a fazer dos obstáculos uma subida. Um caminho fechado é só uma chance de procurar outro, outros mais. Quando alguém tenta travar um rio, a água dá um jeito de dar a volta. E o que era um caminho só viram dois. Quem tenta barrar seu caminho, está fazendo o contrário, está abrindo mais possibilidades. Eu já tentei ir na casa do fulano, mas não deu certo. Mas no caminho eu conheci duas. Isso. Mojo Baixo. Muito obrigado, Satiri, pela oportunidade desse estudo convosco e através de vós com a vossa falange. Uma banda sem Exu não se faz nada. Uma banda com Exu se vence tudo. Mojuba Exu. Mojuba Exu. Eu fico querendo entender, e até entendo, como o Senhor consegue ser Exu, ou seja, como o Senhor já falou antes, neutro, ou imparcial, diante de tantas opiniões diferentes, partindo até de uma mesma entidade. Claro. O Senhor domina a informação, filtra e consegue repassar diante dos seus interesses pessoais? Sim. Consegue? Sim. O Senhor já deixou de espalhar um diálogo que não fosse do seu agrado? Entendi. Isso é seixo. É respeitar incondicionalmente, sem julgar. A informação, a conversa, o entendimento de cada um. Exu fala todas as línguas. Podemos dizer que Exu é a própria língua. A língua que fere e a língua que fere a quem feriu. É o chicote. Certo. Falar de amor com Exu tem que ter muito ouvido para ouvir. Porque abrir mão da hipocrisia dói. Dói e ninguém quer. Por isso que diz que Exu é o ser inferior. Porque Exu é o espelho dos encarnados. E quando o encarnado vê o seu espelho, vê o seu reflexo, se sente incomodado.